Bem, agora eu vou trazer ao palco uma pessoa que eu gosto muito, para mim é uma das referências do meu trabalho, tricolor doente como eu, né? E queria que vocês recebessem com uma salva de palmas, Fausto Fawcett. Ok. O guia turístico da planície vai dizendo pro povo que o segue: agora, o momento mais importante dessa nossa viagem. Vocês estão vendo aquela árvore ali? Frondosa, gigantesca, sozinha na planície? Dizem que ela é a árvore maçom, também conhecida como a esfinge vegetal. Está aí há milhões de anos. Há milhões de anos. Cercada por lendas. Envolvida por teorias, cheia de enigmas, preenchida por pesquisas, árvore maçom, uma árvore que me olha, é uma árvore que tem olhos e que se descreve. Como eu a descreveria? É assim que eu descrevo uma árvore que tem olhos. E o guia turístico vai dizendo: parece que uma dessas lendas refere-se a ela como a tal árvore da vida, mítica, bíblica árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Outra lenda refere-se a ela de forma mais tecnológica, como se fosse uma nave, uma nave monumento dos primórdios da colonização da Terra por seres bacteriologicamente mutantes, os verdadeiros primeiros habitantes fecundadores do planeta. Portanto, suas raízes podem alcançar o magma. Portanto, seus galhos são antenas de captação vorais. Portanto, suas folhas são mini drones clorofiláticos. Seu caule, seu tronco tem uma blindagem inédita. Uma árvore que me olha, árvore maçom, é uma árvore que tem olho e que se descreve como eu a descreveria. É assim que eu descrevo uma árvore que tem olho. Todos dizem que várias partes, em várias partes do dia, mas principalmente à noite, podemos vislumbrar olhos no seu tronco, nas suas folhas. Árvore maçom, talvez uma nave bruxa, camuflada, esfinge vegetal. As nervuras na paisagem ótica dos nossos olhos parecem raízes avermelhadas, lembrando o primeiro olho, vendo a primeira árvore, que talvez seja essa. Árvore da vida, árvore do conhecimento. árvore do bem, árvore do mal. Esfinge vegetal. Esfinge vegetal. Uma árvore que me olha é uma árvore que tem óleo e que se descreve como eu a descreveria. É assim que eu descrevo uma árvore que tem óleo.